fuga, muito sapeca, dei um pulo e entrou na minha cueca. Cadê essa pulga que eu não acho? Será que é pulga fêmea? Será que é pulga macho? Coça aqui, coça ali, cuidado pra essa pulga não fugir. Coça aqui, coça lá, toma cuidado pra essa pulga não escapar. Deu um pulo e entrou na minha cueca. Cadê essa pulga que eu não acho? Será que é pulga fêmea? Será que é pulga macho? Coça aqui, coça ali, cuidado pra essa pulga não fugir. Coça aqui, coça lá, toma cuidado pra essa pulga não escapar.